O nosso tema de hoje é a sabedoria de Jesus. Alguém nos perguntou se nós falaríamos da sabedoria de Jesus. Nós falaríamos da sabedoria dele, mas não o que ele sabe, porque o que ele sabe é muito amplo e nós ainda estamos todos tentando aprender, né? Para podermos manifestar isso. Existe a lógica, que todos nós já ouvimos falar sobre lógica, que é uma ciência de coerência, de raciocínio. Através de algo, nós podemos deduzir o desmembramento daquilo. Ou quando pegamos algo acontecido, podemos fazer o caminho inverso para entender a origem. Sabedoria é um grande conhecimento. Por isso que sabedoria, sempre se ouviu dizer, quem tem são os sábios, aqueles seres mais elevados na questão do conhecimento. Nós todos sabemos um pouco de algumas coisas. Às vezes nós achamos que sabemos muito, nos auto-colocamos numa posição em que nós não estamos. É aquela tentativa de elevação, mas sem uma base, né? Quando nós começamos a estudar, seja lá o que for, nós percebemos que nós sabemos muito pouco sobre aquilo. E que nós precisamos, então, se quisermos saber, aprofundar o nosso conhecimento naquela área, em qualquer uma delas. Na questão espiritual, é mais ainda, porque é muito mais ampla. E nós vivemos muito na superficialidade, na aparência do que nós estamos vendo e deixando de lado aquilo que nós realmente estamos sentindo. Quando se tenta falar sobre a sabedoria de Jesus, nós precisamos entrar nos textos que contam essa trajetória dele. Ele não escreveu nada. Tudo que foi escrito pelos seus apóstolos, pelos aqueles que seguiam ele, e tempos depois resolveram colocar de forma escrita para que fosse passada de geração para geração, que não se perdesse aquele exemplo tão forte que teve naquele momento. Mas eu falei de lógica no começo, e não tem nada a ver com isso, parece. Mas a lógica está no sentido de que muitas pessoas, às vezes, questionam a trajetória de Jesus como sendo um ser elevado como é, colocando que foi aumentado muito daquilo que ele fez. Mas, se nós olharmos, mesmo diminuindo o que ele fez, nós vamos ver que ele fez muito, não só em atitude, mas naquilo que ele demonstrou através das palavras dele. Nós temos diversos exemplos ao longo dos evangelhos. Como um ser, imaginando que somos todos espíritos de uma única encarnação, que nascemos e morremos e não tinha nada antes nem depois. Como um ser como ele, ou como outros que a gente já ouviu falar, poderia saber tanto, manifestar tantas coisas, nos dar ensinamentos que perduram até hoje, se não houvesse algo antecedente? Aí entra a questão da lógica. Nós temos então que usar o raciocínio para tentar entender. Ainda hoje nós falamos no nosso programa lá na rádio da questão de nos responsabilizarmos pelas coisas. Às vezes é difícil aceitarmos uma proposta espírita que nos fala de reencarnação, nos fala de vida após a morte, de uma continuidade, que nós estamos num processo evolutivo contínuo, todos, e que na medida que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, e nós estamos em cada vivência semeando, através de tudo que nós fazemos, mas também estamos recolhendo tudo aquilo que já foi semeado. Porque aí nós explicamos alguns acontecimentos também pela lógica, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nos cerca, sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Uma das partes mais importantes do Evangelho de Jesus, que eu considero, é o Sermão da Montanha. Porque, além do ensinamento, ele é encantador, ele nos pega diretamente no sentimento. Ele fala com o coração para nós. E o que é o Sermão da Montanha? Tem 5 capítulos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que tratam das bem-aventuranças. E se nós pegarmos assim muito por cima cada uma delas, o primeiro é o Bem-aventurados os Aflitos, onde ele nos diz que aquele que sofre está tendo uma grande oportunidade. É felizes aqueles que sofrem, poderia traduzir assim. Então a gente tem que entender por que eu sou feliz quando eu estou sofrendo. Porque o sofrimento é aquele recolhimento de um plantio anterior, mas que ele não está existindo o sofrimento por punição, mas porque ainda eu me coloco de forma contrária a esse ensinamento. Então, por isso que eu sofro. A hora que eu mudar e compreender que aquilo traz, sim, um aprendizado, a coisa flui. Todos os nossos sofrimentos são assim, até os físicos, até o sofrimento físico. Quando nós entendemos o porquê que dói, bom, então a responsabilidade passa a ser minha sobre a dor e eu tenho que fazer alguma coisa para restituir a saúde. Mas ele vai além, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. Coloca a humildade como um ponto básico, como uma virtude essencial e necessária, porque senão nós não conseguimos, às vezes, colocar em prática as outras. Uma das grandes citações do Evangelho é a caridade. Não conseguimos fazer caridade se não tivermos humildade, porque senão nós estamos dando coisas, mas sem nenhum sentimento junto com isso. Bem-aventurados os que têm puro coração. Coloca também a pureza como algo essencial. E hoje, nós temos tantas informações nesse nosso tempo, e muitas dessas informações, que às vezes não são nem informações, elas nos perturbam, elas nos tiram do nosso centro, ou do que nós deveríamos ter como um centro nosso interior. E através dessa perturbação que nós deixamos entrar, nós nos desviamos, nós deixamos de fazer o que nós precisamos fazer. Ele vai além: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós estamos em janeiro e no início do ano, muitas pessoas sempre fazem as suas projeções para o ano, ou seja, para 2023 agora. O que eu gostaria que acontecesse nesse ano? Além das questões materiais, de que não nos falte nada, temos um medo danado de passarmos necessidades materiais, mas tem aquelas questões mais espirituais. Nós desejamos todos paz, um mundo de paz. Mas o que nós fazemos para que o mundo seja um mundo de paz? É aquele exemplo da formiguinha, né? Pequena, mas que várias formiguinhas juntas formam algo grande. Então, nós, voltando até para o anterior, nós não podemos ficar olhando se os outros estão fazendo. Nós temos que fazer o que nós achamos que é o certo. Então, a paz deve ser cultivada e começa dentro do nosso íntimo, para que a gente consiga não se abalar e manifestar as coisas de forma correta. E o último que ele fala aqui é: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que é o perdão. Nós somos tão críticos com o outro. Nós conhecemos uma pessoa, nós podemos pegar os nossos exemplos de dentro de casa, que são mais diários, mais fortes, convivemos durante muito tempo com alguém, pode ser até os nossos filhos. Conhecemos 10 qualidades, mas quando existe um defeito, parece que ele se sobrepõe a tudo. E nós criticamos de uma forma, não de uma forma de auxílio para que seja revisto pela pessoa, mas de uma forma de crítica mesmo, de apontar. Às vezes, fala de perdão, às vezes guardamos mágoas de uma vida inteira, impedindo que um relacionamento seja feliz, nos traga algum ensinamento. E esquecemos que essas mágoas fazem mal a nós mesmos, nos criam problemas internos, problemas físicos, emocionais, mentais. Então nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desejando, olhar para essa grande sabedoria, que uma parte dela está escrita aqui, e tentar entender o que ele quis dizer com tais palavras, tais ensinamentos, alguns deles simbólicos, como as parábolas, mas o que existia por trás disso. 2023, faz muito tempo já que foi dito tudo isso. O Espiritismo, ele consegue nos auxiliar a entender através da visão espiritual que nos foi oferecida. Mas isso só nos auxilia. Quem tem que fazer esse encaixe somos nós, através dessa nossa procura. Tem um capítulo que fala do Cristo Consolador, que ele coloca tudo ali. Diz, todos os teus problemas podem ser resolvidos desde que tu deposite eles em mim. Mas não é simplesmente entregar. É na questão da conduta, seguir, viver aquela vida que ele nos ofereceu como caminho. Caminho, verdade e vida. Então, é um grande manual o Evangelho de vida, porque tudo aquilo que nós passamos, nós podemos identificar aqui e podemos também resolver através de uma aplicação dele dentro das nossas vidas. Para quem não tem, é uma sugestão fazer o Evangelho em casa, abrir assim aleatoriamente um texto para tentar ver o que nos está sendo oferecido naquele momento.